está em transformação e a Seriluz mais próxima de você. Agora disponibilizamos novos canais de comunicação e você pode falar conosco por WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger, Instagram Direct ou pelo chat no site. E não se esqueça de nossos números telefônicos 24 horas. 0800 051 3130 e 0800 040 1010. A escolha é sua. Seriluz, energia para a vida. Tem novidade na Praça da República. Hã? Chegou a do Wall Street e a Fashion Calado. Venha conhecer a primeira loja colaborativa de Juiz e Região. São duas lojas em uma só, Nadine Duval e Wolf Street, oferecendo a você combos que combinam. É uma oportunidade para você escolher na mesma loja coisas que combinam, como sapatos, bolsas, óculos, joias, confecções e outros acessórios de sua preferência. Duval Street, Fashion Collab, Nadine Duval e Wolf Street, em uma só loja. Rua 15 de Novembro, em frente ao módulo da Brigada Militar na Praça da República. Baltimore Flick House está apresentando Madrugada JM. Encerram mudanças desde a década de 1990. fim da Lava Jato é questionado. A histórica força-tarefa sai de cena, mas as investigações continuam. Sebrae quer integrar ações nos municípios, ações de sucesso na região, que estão sendo apresentadas para Israel. Mas o orgulho é o temperatura no centro de Isli, 17 graus, é bom o tempo, bom dia. Com vários anos de tradição e experiência, o Mercado Progresso de Isli proporciona a você todas as semanas as melhores ofertas. Você compra com facilidade e economia. Tudo o que necessitar para a sua vida doméstica, você encontra no Mercado Progresso. Aceita cartões Visa, Master, Quero Quero, Vale Sul, Hiper e Elo. Mercado Progresso, Rua dos Imigrantes, 372, bairro Progresso, telefone 3332-5078. Tem tudo aqui, tudo o que você precisa, deseja e merece. Comprar de empresas e lojas de ingredientes, só tem vantagem. Você pode ver, tem tempo de experimentar, negociar as melhores condições de pagamento. No município, escolha as empresas e lojas de ingredientes e experimente todos os benefícios de valorizar o que é nosso. Uma campanha do Grupo Jornal da Manhã, em nome de... Bruno Vizzo, Casa das Linhas, Unicred, Clique, Atacadão, Planejar Marketing, Bionova, Vital Causo, Nadir do Brau, Unimed, Unijuí e Ótica Postman. Tem novidade na Praça da República. Hã? Chegou a Dubal Street e a Fashion Calab. Conhecer a primeira loja colaborativa de Isli região. São duas lojas em uma só, Nadine Duval e Wolf Street, oferecendo a você combos que combinam. É uma oportunidade para você escolher na mesma loja coisas que combinam, como sapatos, bolsas, óculos, joias, confecções e outros acessórios de sua preferência. Duval Street, Fashion Collab, Nadine Duval e Wolf Street, em uma só loja. Rua 15 de novembro, em frente ao módulo da Brigada Militar na Praça da República. Venha fazer parte do Clube JM Gourmet e aproveite melhor da gastronomia de Isli com vantagens exclusivas e de uma forma prática e econômica. Garanta seu bloco de sócio do Clube JM Gourmet e economize mais de R$500 com 40 cupons de desconto de 20 empresas. Vantagens exclusivas para assinantes do Jornal da Manhã e Revista Estampa, no valor de R$19,90. Para os demais, R$59,90 o bloco. Clube Clube JM Gourmet. Blocos à venda no Jornal da Manhã. Rua Albino Brendler, 122, no centro.